essa vida tem um preço. Da vida do crime eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo, que vem mais cedo. Tudo nessa vida tem um preço. Da vida do crime, infelizmente eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo. Causa o desespero, a dor no peito. A mãe que chora, não se conforma. Perder um filho dessa forma, quem se conforma? Pior que esse mano seja, a morte de alguém pra alguém sempre vai trazer uma tristeza. Amutilado, derrotado, abatido pelo sistema, cercado por todos os lados, sem ter pra onde ir. Várias histórias, sem final feliz. Várias tretas, uma pá de acontecimento. A morte do mano branco até hoje eu não entendo. Lá no centro, aquela fita sendo espancado pelos polícia. Até a morte, vixe, até a morte, vixe, até a morte. Mas o mano que se foi, se entregou ao crime. O final é triste, eu já conheço. Quantos manda aqui já pagaram esse preço? Aí moleque, aí pivete, vê se me escuta. Capita a mensagem, não seja um recruta da tal pilantragem. Eu sei que é difícil, dinheiro quem não quer, dinheiro quem não quer. Mas aí, mantenha sua fé pra ficar de pé. Assim que é, assim que tem que ser, pra não pagar o preço deste final que eu já conheço, que eu já conheço. Essa vida tem um preço. Da vida do crime eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo, que vem mais cedo. Tudo nessa vida tem um preço. Da vida do crime eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo, que vem mais cedo. Aí mano, aí mina, se liga na fita, se liga na fita. O crime é armadilha que rouba sua vida. Em um passe de mágica, te dá tudo. Em um passe de mágica, rouba seu futuro. Engatilha, aperta, mata ou morre. Uma fração de segundo é lançada a sua sorte. Hoje é caçador, amanhã é a caça. Da alegria, passa pra desgraça. Hoje assalta, amanhã é assaltado. Roubam sua liberdade ou sua vida. Então se liga, então se liga. Mano, abre o olho, que vale ser um criminoso. Se no final até a sua mãe te olha com desgosto, com a lágrima no rosto, sonhando, pedindo que você fosse outro. Aí louco, vai vendo que sufoco, pedir socorro. Mas aí ainda não é tarde. Não seja um covarde, derrote o sistema com toda a sua vontade. Apesar da desvantagem, que vibre essa partida com humildade e coragem. Esse é o recado pra não pagar o preço. Final que eu já conheço, pra não pagar o preço, preço, preço. Tudo nessa vida tem um preço. Da vida do crime eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo, que vem mais cedo. Tudo nessa vida tem um preço. Da vida do crime eu já conheço. É a morte dos mano, que vem mais cedo, que vem mais cedo. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Muito amor, muito respeito. L1, fundão da Sul, mais um guerreiro. Função dos loucos é a família. Demorou. Crime é armadilha que rouba sua vida, mano. Então se liga, para pra pensar. É nós mesmo, vagabundo. Demorou, daquele jeito. Muito amor, muito respeito. Família, função dos loucos.